Uma ou duas regras. 2006. Cada participante escreve duas regras simples, a fim de agenciar algum resultado musical em uma improvisação. Não deve permitir que outros participantes tomem conhecimento dessas regras inventadas. O grupo organiza-se em círculo ou com um funcionamento equivalente a de um grupo em círculo. Cada participante entrega uma regra para o jogador à sua direita e uma ao jogador à sua esquerda. Em segredo, cada participante escolhe uma das duas regras recebidas para seguir em seu improviso. A qualquer momento, um jogador, desde que esteja a improvisar por pelo menos um minuto com uma regra, pode abandonar esta e começar a seguir outra. Esta nova regra deve ser inferida do comportamento de outro jogador, de modo a dar conta, em termos gerais, de estar a regular a improvisação daquele jogador. A. Todos os jogadores devem trocar de regra ao menos uma vez. A partida acaba quando todos decidirem que acabou. B. Todos os jogadores devem trocar de regra ao menos duas vezes. A partida acaba quando um jogador supor que todos estão a improvisar segundo a mesma regra. Nesse caso, ele indica a todos que a partida acabou. É recomendado que os jogadores conversem ao final de cada partida sobre as regras formuladas por inferência durante a partida. C. Nessa versão, todas as regras escritas antes do começo da partida são lidas antes que a improvisação comece. De resto, os jogadores devem seguir as indicações de B. Quando a partida acaba, entretanto, o jogador que indicou aos outros o final deve dizer qual regra todos estavam a seguir. Se ele estiver correto, a partida recomeça, com a diferença que este jogador torna-se um solista, livre para improvisar, sem seguir nenhuma regra, nem poder indicar o final da próxima partida. Os outros jogam normalmente. Se o jogador a indicar o final estiver incorreto, uma nova partida recomeça, mas sem este jogador, que estará, portanto, desclassificado. Se, enquanto um jogador atua como solista, outro jogador indicar um final de partida e o fizer corretamente, então, ao invés dos jogadores iniciarem uma nova partida, apenas os dois vencedores tocam. Nessa improvisação, eles podem e devem trocar de regras muitas vezes, sem respeitar a restrição de tocar por pelo menos um minuto cada regra. Eles devem esgotar todas as regras que lembram, ao interagir um com o outro. Esse duo acaba quando ambos tiverem esgotado as regras e ambos indicarem isso um ao outro.